YJ481, Rádio Barra do Piraí AM, Rádio Barra do Piraí AM, 1470, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Rádio Barra do Piraí AM, Rádio Criticade. Programa Manhã Rural, comunicando Mauro Morcegão. Mauro Morcegão, folhinha do dia. Gente, é isso aí, 6:36, vamos lá? É hora de você desejar aquele bom dia, o seu bom dia, no Manhã Rural. Começando aí, mandando um bom dia aqui pra minha amiga aqui, a Tânia, lá em Angra dos Reis, lá no Camburim. Um abraço aí, Tânia, obrigado pelo carinho aí. Mandando um abraço aí também pra minha amiga Rose aí, grande Rose. Tudo de bom pra você aí, na hora de ruim. Um abraço aí pro Domingo, grande canalha, né? É, um abraço aí, presidente do clube dos canalhas aí, meu amigo aí, Domingo, né? Abraço aí pra Heloísa aí, tá certo, que tá ligado, sintonizado. A Branca lá no Parque Santana, lá no Parque Santana também tem a Ana Mimita aí. É, também tem o Fernando Abacaxi, a Solange, o Ailton, a Dilma, irmã do Dejaí aí, né? É, irmã do Dejaí aí, lá no Pirotene, né? É, também tem aí a Massa, menina da Massa, tá certo? É, então essa galera toda aí, tá certo, que tá ligada aqui nas ondas do rádio aí. Tem a Ângela também, Teodoro, né? Um abraço aí, Ângela, né? Mandando um abraço aí pra minha amiga Isabel aí, grande Isabel também. Um abraço aí, obrigado pelo carinho, audiência de todas as manhãs, né? Deixa eu ver aqui quem é o namorado, contando aqui. Bom dia, barrigudinho! É, né? A minha amiga princesinha de lá de Vargem Alegre, ela tá mandando essa música aí pra... É, como é que se diz? Para o Luiz Carlos Guimarães, para a esposa dele, a Rosana, né? Para todos que estão ligados, sintonizados com o Zanzirolli, lá em Dorândia, era isso? Então tá aí, né? Olha só, já essa galera já, logo de cara, tá aí na Era Azevedo, Matariga Digital, bom dia! Amiga, quando ele chegou na minha mesa, eu quase passei um copo de uísque na cara dele. Eu olhei pra cara dele e falei assim: você não sabe a mulher que você perdeu. Você levantando, só um beijo na cara dele pra me perder o negócio. Sabe aquele lugar que você tanto procura rações para o seu animal, conexões para o seu encanamento, equipamento para começar a cavalgar e muito mais? Você encontra na Ita Rações. Ita Rações. Lá você encontra rações, selarias, conexões, cimento, liga, cimento cola, tubos PVC, botas, vergalhões, tintas, água mineral de 20 litros e muito mais. Tudo pelo melhor preço da região. A Ita Rações fica na rua Benedito Ultra, 262. Ita Camozzi Vassouras. Ligue 2443 9937 ou 992 330178. Funcionamos de segunda a sexta-feira, de 7 às 18 horas. Aos sábados até às 13 horas. E domingos até o meio-dia. Todos os domingos, de 9 da manhã à 1 da tarde. Aqui na sua Barra do Piraí AM. Domingo Alegre com Cristo. Domingo Alegre com Cristo. Apresentação: Pastor Marcelo Ribas e Nilton Luiz. Participação dos ouvintes. Palavra-chave: entrevista, louvores, sorteios, notícias, momento da criança e muito mais. Domingo, aqui na Rádio Barra do Piraí AM. Domingo Alegre com Cristo. Rádio Barra do Piraí AM. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular no estado do Rio de Janeiro. Com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas em vagões gratuitos, entretendo as linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br.